O Setembro Amarelo é uma campanha mundial em relação à prevenção do suicídio. É um assunto muito sério, forte, e na nossa região é um mal bem presente. A Serra Gaúcha é um dos índices maiores em suicídio. A faixa etária é jovem, 25, 35, 40 anos. Então isso nos preocupa. E que bom que a humanidade está se movimentando com essas ações de falar sobre isso, conversar e ter soluções. A gente tem como uma das principais causas as doenças mentais, que também não se falava, né, sobre isso, depressão, ansiedade. E na pandemia elas vieram assim com mais força, porque nós tivemos que conviver conosco, né? E aí, isolados, tratar das nossas questões internas, né? De pensamentos, de sentimentos. Então, se a gente não tiver esse autocuidado, qual que é o próximo passo? É talvez ter o desequilíbrio, né? Da alma, do pensamento, e vem para o corpo. E daí, quando é diagnosticada uma depressão, uma crise de ansiedade, é sério mesmo, é doença, tem medicamento, tem profissional. Então, a gente trabalha em todos os níveis, no preventivo, antes de que isso tudo aconteça, no orai e vigiai. E que bom que a gente se dedica um sábado à tarde a estar num lugar como esse. É sinal de que nós todos aqui estamos, assim, cuidadosos com tudo que nos rodeia. A gente separou o sábado à tarde, às 14, para ficar aqui e às vezes receber aquele passe, ou às vezes só parar e pensar, escutar, falar. Então já é um sinal de que nós aqui, que estamos aqui, já estamos cuidando da nossa vida e da vida dos nossos irmãos, né? Familiares. A gente é uma humanidade, é uma família inteira. Somos filhos do mesmo Pai, somos filhos de Deus. Então, quando a gente se cuida, a gente também está cuidando do outro. E no cuidar com do outro, também tem esse acolhimento, esse não julgamento. A depressão mesmo é algo muito delicado de se lidar. Quem experiencia e quem tem alguém ao lado que apresenta isso, né? Então, às vezes, a gente não tem até habilidade para cuidar disso e precisa chamar uma ajuda médica. Mas precisa acolher sem julgar. Se a gente perceber alguma cena dessa conosco ou com alguém que vem ao lado, que a gente tenha um alerta: não estou conseguindo lidar com isso, né? Então, vou convidar para vir no centro e ter um atendimento fraternal, um primeiro passo. Não resolveu, vamos para uma terapia. Opa, tem um psiquiatra. São todos alertas que nos previnem para cuidar de algo tão valioso que é a vida. Aliás, aqui, nós todos, acredito, que tenhamos a consciência de que a vida é imortal. A vida não começa no nascimento e não termina com a morte. A vida que está dentro desse corpo, esse sim é efêmero. Esse sim é transitório. Todos os personagens que a gente vive aqui, e até nossos problemas, às vezes a gente dá muita importância para eles, né? Eles são todos transitórios. Todos esses acabam, com certeza. Mas o que movimenta tudo isso, a vida, essa é eterna. É o espírito que habita nesse corpo, que é eterno. E ele não morre. Então, que esse conhecimento nos dê alicerce para suportar dores transitórias, para ser paciente com questões que a gente está lidando, com pessoas, com atitudes, para perdoar com mais rapidez, para amar com mais facilidade. Porque esse aprendizado, essa vida encarnatória que hoje nos foi proporcionada, é algo que a gente pleiteou muito, que nós buscamos muito. A oportunidade de estar num corpo e poder aprender nessas reencarnações sucessivas que a gente vem é algo que a gente escolheu, que a gente pediu para estar aqui. É como uma matrícula de escola, né? Agora em outubro tem as matrículas estaduais de quem tem as crianças aí na escola. Sabe que a gente tem que fazer uma matrícula, um requerimento, né? Pedir pro estado uma vaga para as nossas crianças estudarem. Em alguns lugares, em algumas épocas, existiram filas, porque não tinha vaga para os alunos. E lá no plano espiritual, tem fila para reencarnar. Requisitos para reencarnar. Então, essa oportunidade que nós conquistamos hoje, a gente mereceu, a gente buscou, a gente atendeu requisitos, a gente talvez passou por uma fila. Quem sabe muitos de nós aqui pleiteou muito, né? Buscou muito estar aqui hoje. Olha, eu preciso perdoar aquela pessoa, quero ficar do lado dela. Ou eu preciso apoiar ela em tantas batalhas que ela vai viver. Quero crescer, quero experimentar. É vida de provas e expiações, né? O planeta Terra tinha isso, escutava do Mickey. Então a gente se matriculou nessa escola, estamos nela, e como no colegial, na escola, tem aqueles dias frios que a gente não quer ir. A Joana tá aí, né, minha filha? Tem as provas que são difíceis, que nos testam. Será que aprendi mesmo a lição? Aí vem a prova, né? Matemática, de português, que é para ver, sem consulta, né? Que é para testar mesmo o conhecimento. E tem dias que aquilo é difícil, ficar tantas horas numa sala de aula. E nós aqui no corpo, é difícil suportar. Acho que é legal também acolher a nossa fragilidade, a nossa dificuldade. Realmente é algo desafiador, difícil. Sabe? A nossa pátria natal, assim, o nosso local ideal é o espírito. Seria, né, longe dessa ferramenta aqui, desse corpo. Então, às vezes, estar aqui, conviver com aquela pessoa, ter aquelas provações, é difícil mesmo. Não é só viver. Tem que estar ali, exercendo, aprendendo alguma coisa, fazendo atividade, a prova, né? Mas é necessário, a gente pediu isso. Então, que a gente possa olhar lá adiante, né, acima de tudo isso, pensar que tem um propósito. Não é um propósito, assim, mirabolante, às vezes tem isso também, né? Ai, mas qual é o propósito disso tudo? Ou será que eu nasci mesmo para sofrer? Ou será que eu nasci para... Não, eu queria nascer como aquele cara que inventou alguma coisa muito importante. Às vezes o significado, o propósito da vida é viver. É caminhar. É sentir esse sol maravilhoso que nos aquece hoje à tarde. É ver uma flor desabrochar. É abraçar a mãe com carinho. O pai. Sabe? É respirar e encher o pulmão. Sentir a vida se espraiar aqui dentro. Isso é viver. Vamos viver. Agradecer essa vida. Agora eu falei dessa questão do pai e da mãe. Muitas vezes a raiva do corpo e a motivação para acabar com esse corpo está na raiz de algum conflito com o pai e com a mãe. Como eles nos presentearam, nos oportunizaram essa vivência, às vezes por algum fato do passado, alguma experiência que não ficou bem resolvida, tem uma certa mágoa do pai e da mãe. E esse vínculo para que a gente esteja aqui com a harmonia, para que a gente passe nessa provação, é fundamental ter a gratidão do pai e da mãe. O perdão, né? O meu pai não fez isso, podia ter feito. Queria ter tido aquele abraço, aquele outro lá fez assim. E o meu não fez, o meu era bêbado, né, rígido, não me abraçava, não sei qual que é, não interessa. Pai e a mãe deram a vida, oportunizaram vir nesse corpo, ok? Então só por isso é perdão. amor incondicional e não é em relação aos outros, é sempre em relação a nós. Se a gente não tem esse perdão, essa gratidão, esse reconhecimento da oportunidade, da vida que veio através dos nossos pais, como a gente vai conseguir fluir nesse ciclo sem fim? Olha o Rei Leão, vocês lembram do Rei Leão? A vida é um ciclo sem fim, é um aprendizado sem fim. Então, que a gente tenha essa consciência da magnitude da vida, que ela é um presente, que isso tudo é transitório, que a gente acolha os nossos semelhantes, os nossos irmãos, porque às vezes pode não estar difícil e precisar de uma ajuda mais forte, que a gente consiga se abraçar, ter essa empatia, primeiro conosco, porque eu acho que para ajudar alguém a gente precisa estar, né? Então, eu estou bem, os meus pensamentos estão pesados, eu estou vendo muito mais o lado negativo do que o positivo da vida, muito mais a dificuldade do que a lição que eu posso extrair dessa situação. Tenho pensamentos de morte, de exterminar com a minha vida. Acho que a gente precisa ser bem claro que esse convite do Setembro Amarelo é exatamente para isso, para a gente passar pela nossa cabeça e pensar, né? Como é que tá? Como é que tá a minha saúde mental? Eu tenho isso? Tenho esses sentimentos? Ai, com frequência eu quero ver isso tudo acabar. Tá pesado, tá ruim. Então a gente tem que reconhecer o que nós vamos fazer com esse sentimento, com essa situação. Vamos pedir ajuda de um amigo, ter a humildade de um familiar, de uma casa espírita, de um médico. Segundo, meu colega de trabalho, eu vi que não está legal. A esposa dele passou Covid, ou ela se separou e está numa fase de transição. Vamos olhar para o lado, né? Oferecer algo, tá tudo bem, mas não é aquele tá tudo bem assim, ah, daí, tá tudo bem? Às vezes as pessoas perguntam e já viram assim, meio que nem esperando a resposta. Tá tudo bem, posso te ajudar? Eu vi que tu não fala mais, né? Tu tá muito quieto. Às vezes o pedido de ajuda é até no silêncio, né? Então, que a gente possa também ser apoio, ser braço, ser ombro. Poder ver, às vezes tem na rede social, uma amiga minha compartilhou um caso, eu acho bem válido compartilhar, né? Ela fez uma postagem de uma mensagem positiva no Instagram, né? Às vezes a gente usa a rede social para N fins, vamos usar para esse também. Divulgar uma mensagem, tem frases lindas que motivam. E a pessoa que estava lá do outro lado, numa garagem, com uma corda, prestes a pôr fim naquilo, procurou ela. Ah, que bom essa tua mensagem, porque eu mesmo não estou mais aguentando tudo isso. Como assim? Tá tudo bem? Gente, tem N formas de pedir ajuda e tem N formas de ajudar. O que fica é, a vida é imortal, magnífica, e tem um propósito de tudo isso, de todas essas lições, de todos esses limões, nós vamos sim fazer uma limonada e vamos sair daqui melhores do que chegamos. Então, é esse o convite que eu faço. Acabei nem citando os livros e já acabou o tempo, mas tem aqui Memórias de um Suicida, que é um livro, né? Ele traz experiências e, inclusive, na contracapa, ele traz assim, não fique nas primeiras páginas porque são pesadas. Ele não fala nessas palavras, mas ele diz assim, vá adiante porque depois tem os aprendizados. Então, ele narra o que os suicidas passaram depois de ter esse ato e sem julgamento, porque eu acho que assim, às vezes a gente, né, não, gente, é super, sabe? Essa hora é de acolher a fragilidade, não é de julgar. Então, no livro ele traz a experiência e depois os aprendizados. Achei bem legal. nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Então, o primeiro passo é mesmo ter a consciência do que está nesse corpo, que é a vida imortal. E esse reerguimento moral, né, que é todos os ensinamentos de Jesus. Pois eu trouxe aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem também um capítulo, mas acho que é mais esse livro que eu gostaria de recomendar.